Estamos fazendo a novena de São Bento. E tão logo termine, começamos Nossa Senhora do Carmo. É o mês dela. Bendita e louvada seja essa cruz redentora, essa cruz salvadora. Bendita seja, porque nos tirou do pecado. Que a obra da salvação se manifeste em nós. Escute como Deus tem agido na vida das pessoas. É claro, se você recebeu uma graça, ligue 0 operadora 41 8401-0909. No dígito 2, deixe seu testemunho. Eu sou Daniele, moro na França e tenho um testemunho para dar. Ano passado eu fui para o Brasil, quando eu voltei consegui falar com o senhor, padre. E foi uma bênção. Eu pedi ao senhor que fizesse uma oração para que eu pudesse engravidar. E o senhor me pediu para que eu colocasse a mão na barriga e fez uma oração junto comigo. E o senhor falou que muito em breve eu ia conseguir a minha graça. E eu fui fazendo as novenas, todas as novenas eu ia fazendo e ia pedindo a graça a Deus. E agora, padre, essa semana fiz um teste de farmácia, deu positivo. No outro dia eu fui fazer o exame de sangue e estava lá a minha graça, para a honra e glória de Jesus Cristo. Está aqui, padre. Esse é meu testemunho. Obrigada, padre, por sempre fazer parte da minha vida. Muito obrigada, Jesus, e obrigada, Maria, pela graça recebida. Amém. Que Deus abençoe, querida. Um abraço a todos que nos acompanham fora do Brasil pela internet. www.padrereginaldomanzotti.org.br. Vamos lá? Nessa segunda-feira, deixar que a palavra de Deus nos ilumine? Na hora da misericórdia, Bíblia aberta, cartilha de oração. O homem não vive só de pão, mas de toda palavra que sai. É boca de Deus, não só de pão. O texto de hoje, Mateus 8, 18, 22. Mateus 8, 18 a 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Vindo uma grande multidão ao seu redor, Jesus deu ordem de passar para outra margem do lago. Nisso, um escriba aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas, os aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos enterrem seus mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O seguimento de Jesus estabelece alguns pré-requisitos. Quer seguir Jesus? Ele estabelece algumas condições. É preciso saber que o seguimento exige um pouco mais de cada um de nós. O mestre da lei nos adverte para não tomar uma decisão apressada, superficial, achando que segui-lo é somente ter momentos bons. O primeiro passo é abraçar a pobreza e o despojamento. Seria um erro seguir Jesus só por causa do bem-estar e da segurança. Quando o discípulo parece não ter se dado conta das reais exigências, Jesus conta mais um fato. Um discípulo que no meio da missão disse: Olha, vou dar um tempo. Eita, eu tenho uma raiva dessa... Eita, escapou. Mas eu não gosto, raiva mesmo. Porque eu vejo no casamento como sofrem. vamos dar um tempo. E tem gente que também fala para Deus, vamos dar um tempo. Jesus diz, não. Não. Tem que ser até o fim. Ser discípulo de Jesus requer persistência. Ser discípulo de Jesus requer despojamento. Ser discípulo de Jesus requer abrir mão de muitas coisas. Estamos dispostos a isso? Hoje, segunda-feira, eu quero que você, onde quer que esteja me acompanhando, entregue sua vida nas mãos de Deus, entregue a semana nas mãos de Deus. Fogo, água e o ar fez alvorecer, fez o despertar. Entregue tudo aquilo que te perturba, te incomoda. Entrega nas mãos de Deus, porque maravilhas Ele vai fazer. Ele pode lhe transformar. E quantas pessoas estão no site pedindo, Senhor, eu preciso muito que venha em meu socorro a Maria Eugênia de Presidente Prudente, São Paulo. Está lá na Hora da Misericórdia. Como também Itapecerica, Minas Gerais, a Paula. Quero testemunhar uma graça alcançada na novena do Coração de Jesus. Minha prima Helena ontem fez prova para conseguir carteira de habilitação. Padre, eu coloquei no Coração de Jesus, ela conseguiu. Entregue sua vida nas mãos de Deus. Maravilhas! Prestou atenção? Entregue a sua vida nas mãos de Deus. E o que você quer entregar nas mãos de Deus? Quais são as pessoas que você quer entregar na mão de Deus? Aumenta o volume do rádio. Entregue a sua vida nas mãos de Deus. Ele vai fazer por você. Ele vai fazer por você. Maravilhas Ele vai fazer. Confie nessa misericórdia. Entregue a sua vida nas mãos de Deus. Senhor Deus, nessa hora da misericórdia nós entregamos a nossa vida. Entregamos aqueles que estão de férias, os adolescentes, as crianças, já é férias para alguns. Entregamos os pais. Senhor, entregamos todos os que se recomendam às nossas orações. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, a água e todos os objetos. Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso, povo de Deus. Até amanhã, na Hora da Misericórdia.